quarta-feira. Hoje, embora o anúncio falava em Ana Jolante, mas também sou representante legal. Senhor André de Melo, que é coordenador da Pesquisa Estratégia, vai apresentar o tema, que na verdade é a continuidade um pouco do tema que foi apresentado a semana passada. E hoje falará sobre as novas transformações na costa de Luanda. Obrigada, senhor. Obrigado, Elba. Obrigado a todos por encontrarem algum tempo de estarem aqui conosco. E como a Elba acaba de dizer, a semana passada fez uma apresentação sobre o escoamento de água pluvial das linhas de Luanda, linhas de drenagem de Luanda. E quase na mesma senda e com objetivos semelhantes, metas semelhantes, e se calhar também quase o mesmo foco de resultados. Vamos fazer uma abordagem de assuntos da costa de Luanda, principalmente falando em as transformações que esta costa tem vindo a viver, não queria dizer sofrer, porque algumas delas são no bom sentido, mas nesta apresentação vamos focalizar um bocadito mais sobre como essas alterações ligam a área socioeconómica, ou a vida socioeconómica da população que vive nesta área, até mesmo na própria cidade de Luanda, em relação a assuntos climáticas, que na verdade têm também muita coisa a ver com a própria atividade entre o mar e a terra, que liga o mar. Especificamente para o nosso debate de hoje, vamos focalizar nas áreas que achamos muito pertinentes abordar, e pela razão do facto de que são as áreas que mais sofreram essa realidade da atividade marítima e as consequências da linha costeira. São eles o Porto de Luanda, a Ilha do Cabo, Chicala, Samba Pequena, Camuxiba e Corimba. E Camuxiba e Corimba, em geral, têm tido o nome das praias da Samba. E por que é que focalizamos nessas? Porque são essas áreas que, na verdade, constituem a zona que é denominada cientificamente, mas também algumas pesquisas sociais encontraram que as suas terras são mais constituídas pelo sedimentos, depósitos de sedimentos. Então, são essas mesmas áreas que são mais suscetíveis a transformações de uma ou de qualquer outra forma. E antes de a gente continuar com essa apresentação, na mesma senda, queria partilhar convosco uma realidade que é da natureza, mas transformada em formas digitais, o fenômeno da topografia em movimento. Neste caso específico, a topografia da costa de Luanda em movimento. Antes da gente iniciar, ou enquanto a gente estiver a iniciar, eu gostaria que focalizássemos primeiro no movimento da terra, porque é difícil a gente ver isso nas águas, mas na terra vamos ver as diferenças que vão ocorrer. Mas depois, aqui no fim, quase neste cantinho aqui, vamos ver também os anos, daqui a já começaram a refletir como os anos vão passando, e à medida em que vão passando os anos, a forma como a topografia vai alterando. Quase separação, sim. Vamos até 2012, acho. Foi o trabalho do Paulo, é? É o trabalho do Paulo Moreira. Oh. E o Eba está a trabalhar com ele em alguns assuntos sobre a Xicala. E, na verdade, vai servir de um grande recurso em transformar essa obra digital em assuntos práticos socioeconômicos. Obrigado, Carlos. Como havia dito, é um trabalho que o Paulo Moreira fez, alguns de nós conhecemos. Na verdade, tem uma afinação artística digital, mas a sua maioria é a realidade das ocorrências das alterações topográficas naturais que foram ocorrendo durante os anos. E por que trago este pequeno vídeo aqui? É para dizer que, por além dessas transformações naturais que já existem e nenhum de nós pode fazer qualquer coisa para mudar, temos também as artificiais que andamos a implementar para criar um ambiente que possa ser do nosso agrado. E é sobre efeitos vindos das duas transformações que a gente vai tentar abordar aqui. E tudo que vou apresentar é hipótese. Então, o grande desafio será de transformar essas hipóteses em, não sei se poderei bem dizer fatos, mas pelo menos provar ou desprovar essas hipóteses. Então, vamos seguir para o slide que vai mostrar-nos a primeira parte de como a linha da Xicala foi, sofreu as alterações em termos topográficos. Como podemos ver, esta parte aqui mostra Xicala em 2006 e até, vá, daqui. Sim, de 2006 até 2008. A linha lilás mostra as delimitações entre o mar e a terra em 2006. E depois o atual é que demonstra as linhas de 2008. Primeira coisa, podemos já verificar algumas partes, principalmente essa parte aqui, de 2006 até 2008, aí já desaparece. Estamos a ver onde a linha está aqui, onde a linha está, a diferença entre a linha e o fim da língua, até aí, já uma boa parte desapareceu, só em 2 anos. E a diferença da área que desapareceu é quase de 16 mil metros quadrados. E não só, temos também outras áreas, como podem ver, as áreas que, na verdade, eram mais cheio ou menos cheio. Até 2008 é uma estrutura diferente. Algumas áreas desapareceram, outras áreas adquiriram mais terreno. Na verdade, uma parte foi natural, mas a sua maioria foi avanço do mar artificialmente, com o objetivo de criar zonas de proteção da linha costeira. E isso tudo é porque essas áreas, tanto faz as áreas que acabei de listar no slide anterior, sofreram muito de calenas. E uma das formas que a gente achou de diminuir esses efeitos, os efeitos das calemas, é criar a proteção, obras de proteção costeira. Mas o facto, acho que não, na verdade, mostrou que essas obras poderiam ser mesmo a solução definitiva. Daí podemos ter mais um exemplo, seguindo para slide a seguir. Em 2003, a escala já é uma escala diferente, com muitas áreas que a gente via em 2006 e em 2008 já preenchidas artificialmente e mais construções. O objetivo inicial de criar esses avanços do mar é para criar mais espaço entre as habitações e a linha costeira, para proteger a população mais dessas calemas. Mas o fato mostrou que, na verdade, quanto mais espaço aparecesse, mais estruturas também ergueram-se nesse espaço. Então, aquela distância não, na verdade, não existiu. Sempre foi ocupado. E como a gente vê, essa área toda foi avançada do mar. Aqui, essa área toda por baixo foi avançada. Aqui por cima, essa parte também, uma boa parte foi avançada. Vamos ver mais alguns exemplos para a Samba Pequena. Aqui são muito discretas as obras do avanço do mar. Essa parte toda foi avançada. Aqui, esta parte também foi avançada. Mas poderemos já ver da linha da linha vermelha, o limite entre o mar e a terra, antes da reclamação, antes do avanço do mar. E já podemos ver agora onde é que está, desde 2002 até 2011, a diferença em termos das delimitações. Uma parte é a erosão, que a gente diz que de uma forma é natural, mas de outra forma também a erosão é possível que seja resultado de obras de avanço de mar que ocorrem num outro sítio, quase na mesma linha. E isto é que vamos ver um bocadinho mais nos slides que se seguem. Isso Samba Pequena em 2011. Ilha do Cabo. Em 2006, podemos ver aqui o quanto havia espaço, quase o mar a invadir as casas, a zona habitada, e uma boa parte aqui por cima, como podemos ver, esse é o que bairro é. Acho que é bairro do Morro de alguma coisa. Este bairro aí estava quase toda inundada e tinha que se fazer um avanço do mar. E isso tudo ocorreu quando ocorriam também obras de avanço do mar da parte da Chicala e da parte da Bahia, que também vamos ver daqui a bocadito. Essa é a área da Camuxiba, que também sofreu algumas obras em termos de avanço do mar, em termos de proteção da linha costeira. A linha azul mostra a divisão, a delimitação entre o mar e a terra em 2005, e a linha atual é a linha em 2011. Foram por aí cerca de 15 a 40 metros de diferença entre a linha antiga e a nova linha. Pode seguir para o slide. Porto de Luanda. Aí, essa zona estava toda livre, pelo menos até 2001. Mas desde então fizeram-se obra, apropositadamente para ou expandir ou estender a área de recepção de encomendas e outros artigos do Porto de Luanda. Então, vamos ver no slide que segue que são por aí 3 quilómetros de extensão e quase um diâmetro de por aí entre 300 e 800 metros que foram avançados do mar. Vamos ver no slide a seguir que essas áreas todas agora foram cobertas e estão a ser usadas. Então, slide a seguir. A parte da Bahia. Antes de 2006, essa área toda não era coberta. Tinha muito espaço. Aliás, tinha pouco espaço entre a linha antiga tinha pouco espaço entre a linha antiga e a linha atual na altura do que divide o mar e a terra. Mas devido à ação constante da corrente da água, do maré, transformou-se uma boa área da terra. E como a gente pode ver as setas amarelas, cobriram por aí 120 a 150 metros de espaço de área avançado do mar, que vamos ver logo no slide que se segue. E a seta esta área aqui, que se avançou do mar. E na seta, pode regressar para esse lado anterior. A seta laranja mostra o espaço que se avançou da parte da Ilha de Cabo. E a seta lilás mostra também a distância entre a linha avançada e a linha antes do avanço. Então, a seguir para os outros slides. Na Corimba não houve muita alteração, mas a verdade é que todas aquelas alterações que se praticaram na parte da Ilha do Cabo, na Chicala e do Porto de Luanda, os efeitos estavam a ser sofridos mais aqui na área da Corimba. Um bocadito na Samba Pequena, um bocadito na praia da Camuxiba, mas uma boa parte foi aqui na Corimba. Uma boa parte também na Samba, na Corimba, aliás, na Camuxiba, onde recentemente uma boa parte da população tinha de ser alojada, porque estavam a ser cada vez mais invadidas pela corrente da maré, e não tinha como continuar a viver lá. Então, efeitos... Pode continuar o slide a seguir. Efeitos desse... o impacto dos efeitos das alterações e atividade das correntes marítimas é que, mesmo tendo a Bahia, por exemplo, conforme foi erguida, é difícil a gente garantir que a sua estrutura arquitetônica proteja ou manifeste uma durabilidade aceitável. Pode ser aceitável, mas não bem durável, não bem sustentável, porque já podemos verificar o quanto no tempo essas áreas, pelas correntes, foram desaparecendo pela corrosão, pela atividade corrosiva das correntes, das águas. E da mesma forma, as áreas que foram avançadas do mar podem ainda ser, já são suscetíveis mesmo a essa atividade, e poderão sofrer ainda mais. E o trabalho feito poderá ser provado de uma forma ou outra pela atividade natural da corrente da maré. E este é o desafio que se tem, desafio que os arquitetos, os planeadores urbanos, têm, os engenheiros, têm por abordar. Na verdade, poderemos ainda arranjar alguns dias de fazer algum trabalho de campo para verificar fisicamente a estrutura, o estado em que estão as estruturas que foram recentemente erguidas lá, que constituíram a Baía de Luanda. Esta foto aqui, não é de 2020? Já não mostra o espaço que fizeram as novas construções? Essa foto é de 2013. Não, porque disseste que ainda precisa se fazer algum andamento sobre as... Não, vamos fazer nós para ver, porque esta é a hipótese que a gente está a colocar aqui. Ah, ok. Esta é a hipótese que a gente está a colocar aqui, de que as correntes, esta é a forma como as correntes chegam e batem na linha costeira. E essa atividade é que durante as transformações do topográfico no vídeo que acabamos de ver, essas partes foram desaparecendo muito mais. Foram desaparecendo muito mais e a razão que a gente achou, hipoteticamente, é que isso é por causa da força da corrente maré. E a mesma força ainda tem efeito as estruturas que lá foram erguidas depois do avanço do mar. E são essas que a gente, pelo menos eu proponho, que podem servir de mais matéria de estudo para verificar até que ponto podem resistir, até quantos anos. São esses impactos que até aqui ainda conseguimos achar. Queria também realçar que esse todo trabalho que se fez aqui é trabalho que é mais revisão bibliográfica e criação de hipóteses. Ainda não se fez nenhum trabalho de campo. E esperamos que isso possa servir de um guião para que, quando se fizer o trabalho de campo, a gente possa ou reconstruir as hipóteses ou verificar as mesmas. Este trabalho foi feito com remote sensing. Remote sensing, sim. Foi um trabalho. Primeiro buscou-se alguma literatura existente e depois fez-se algum trabalho mais de senso remoto, usando as ferramentas do sistema de informação geográfica. Então, até aqui são essas conclusões mais hipóteses em termos de implicações. E espero eu que ao longo do debate possamos ainda alimentar um bocadinho mais essa parte e, na verdade, ver se conseguimos concretizar o caminho que a gente está a tentar traçar para fizermos o trabalho de campo. Daí o nosso colega Weba, que é arquiteto, poderá ter mais ainda substância para fazer as suas análises. Até aqui acho que é o que a gente tinha para apresentar, pelo menos é o que a Ana tinha preparado para a sua apresentação, e estamos aqui para continuarmos em debate. Sim, o comentário que eu gostaria mais de fazer é que, para poder voltar no voltar ao slide. Sim, normalmente, quando se faz um trabalho, há sempre um objetivo. Está-se a falar em transformações nas linhas costeiras, sabe-se muito bem. É um tema que pode estar implicado do ponto de vista da geologia, bem como do ponto de vista social. Mas um dos grandes objetivos também, como já notou-se, um grande objetivo desenvolvimento desse trabalho que a colega Ana Joana desenvolveu, também no caráter social, que são as implicações das transformações nas linhas costeiras, na costa de Luanda, no que toca da são as ações humanas. Como se verificou, provavelmente notou-se que todos nós, como verificou-se, estudou-se alguns pontos que têm tido muitas transformações. É claro que essas transformações é mais conhecida como as chamadas, uma dessas transformações pode ser a primeira das calemas, pode ser a primeira das calemas. Não, último das. Possa ser por meio da escalera, mas como ao longo do trabalho notou-se mais uma verificação daquilo que tinha a ver da ação humana. Exemplo, viu-se um exemplo daquilo que é essa zona daqui da Chicala, que nós conhecemos. Sabemos muito bem que a zona da Chicala, ou com base alguma biografia, mostra que o surgimento dessa zona foi por meio da terra que proveniente daí do Musileu, a terra proveniente do Museu. Então, infelizmente, ao longo do estudo, verificou-se que não há uma regulamentação, um controle com base no que é o assentamento, então a vivência da parte de muitas pessoas nessas zonas. Então, resultado é que nota-se daquilo que são algumas transformações nas zonas costeiras, conhecidas as calemas, fruto daquilo que é o impacto entre a Lua e o Sol, segundo, face à força gravitacional. Então, face a não pôr a regulamentação nessas zonas, muitas vezes nota-se aquilo que é a erosão do Sol. Mas também, ao longo do estudo que a colega Ana Gilante passou a desenvolver, notou-se também que há uma ambição na parte de algumas entidades. Sabe-se muito bem que as zonas costeiras é um grande fruto no que toca no fator turístico e, acima de tudo, também dá um grande assentamento no aspecto econômico. Hoje está-se notado aquilo que é quer dizer, ao longo de muito tempo, a Baía de Luanda já passou a sofrer muitas alterações, bem como o assentamento dos colonos, ou tanto dos portugueses aqui. A Baía de Luanda foi sofrendo muitas alterações. Mas hoje nota-se aquilo que é a continuidade deste mesmo assentamento. Notou-se que hoje a Baía de Luanda está mais para o mar. E também viu-se, no outro slide, notou-se daquilo que é o crescimento do Porto de Luanda. Então, vimos razões dessas, turística, bem como também econômica, bem como com embelezamento. Mas, conforme mostrou, tem um slide aí, há um slide que não, antes. Sim, há um slide que se mostrou, praticamente um slide com antes. Não, aquele que vem da costa. Mas aquele que vem da Baía de Luanda, aquele é. Mas. Antes, Sim, há um slide que se mostrou, conforme notou-se ao longo da apresentação, praticamente as transformações que têm se notado nas zonas costeiras. Terras que têm sido tiradas do mar e que faz-se acréscimo e que, por sua vez, cria as zonas artificiais. Um fenômeno que acontece quase em qualquer ponto, por exemplo, nós temos visto o Dubai, embora não podemos comparar a parte do projeto do Luanda com o Dubai, mas é um fenômeno idêntico. Mas também, apesar disso tudo, se não haja uma boa regulamentação com base neste o que tem-se feito hoje na zona costeira de Luanda, pode também ter um impacto catastrófico que nós temos, está-se notar cada vez que passa aquilo que são chamadas as calemas. Então, quando a maré é alta, infelizmente ainda há. Lembra que devemos reconhecer também, apesar de não estar a fazer esse estudo, de momento o governo da Coisa de Luanda tem um programa daquilo que é a reabilitação da zona costeira de Luanda. Mas também, onde o estudo mostrou-se que pode também ter muitos impactos, como há um slide que mostra que, com o passar do tempo, o penúltimo slide. Sim, esse mostra mais ou menos, se vemos, face às correntes frias vindas de Benguela. Mas vimos que normalmente essa é a projeção que sai a projeção do vento aqui na zona costeira de Luanda. Mas com o passar do tempo, não se sabe quando, mas em relação a alguns estudos que a colega Ana passou a investigar, provavelmente isso possa ser um impacto que possa causar daquilo que é as alterações que têm se notado, as alterações que vemos o Porto Humano aqui. Deu um acréscimo provavelmente de 3 km e bem cumprindo também aqui esta zona. Então, mais ou menos, e como o senhor André mostrou, de momento tem um estudo que está a andar, ainda claramente é um estudo que está a andar, e é para a reflexão da parte das pessoas que estão aqui presentes, que no debate provavelmente se servirão de contribuição ou de mais análise com o estudo. Em suma, isso que gostaria, que eu estava prestes a falar. Relativamente, olhando um bocadinho naquela componente da ambição, você falou, o rock, uma das razões que se fala, especula-se, em relação ao rock santeiro, à retirada do rock santeiro no Xambizanga, era um pouco por causa da própria, como é que se diz, como é que eu posso dizer aquilo? Da própria localização, a ligação com a própria, com o mar e etc. Eu não sei até que ponto isto também foi pesquisado, se não, senta dentro das costas, eu não domino esse setor, mas eu queria perceber, porque há um aspecto aí que há uma certa implicação nesse sentido, em termos de riqueza, no âmbito da ambição. Não sei até que ponto isso foi analisado também. Esse trabalho nos chegou aqui aí, mas possa servir de reflexão daquilo que é a zona do rock, que faz parte da zona costeira. Faz parte da zona costeira. Esse trabalho está. Em qualquer país, sabe-se muito bem, as zonas costeiras são uma grande zona de rendimento. Face o lado turístico, sabe-se muito bem as zonas costeiras, porque em qualquer país desenvolvido nota-se que a zona costeira é uma zona de produção no nível turístico. E sabe-se muito bem daquilo que é o programa de uma das ambições do governo da Vila de Luanda, é a reabilitação da faixa costeira a nível da cidade de Luanda, se for um exemplo. Há um objetivo da comunidade da Marginal, que já para aí na Praia do Bispo, da sequência mesmo, ligando até lá no. Lá chegando até o Benfica, eu já se nota aquilo que é assentamentos da terra, um exemplo, o trabalho que nós desenvolvemos sobre a igualdade de escoamento de água em Luanda, de onde para ou de onde termina o Rio Cambambe, é lá no Benfica, era uma zona que realmente uma zona era mau, mas hoje encontramos, quando fomos a semana passada, encontramos toda a zona já posta areia, mas areia é retirada. Mas. Então também o fator econômico, não só o fator econômico, também daquilo que tem a estética ou então o design, porque normalmente as zonas costeiras também servem de logotipo, então a entrada de uma cidade. Então, e Angola nunca também fica por detrás disso quanto do que é a reputação destas zonas. É, só para acrescentar um bocadinho, Olga, na verdade ainda não enquadramos aquela área no estudo, tanto mais que, como já acabo de dizer, que está mesmo na sua fase preliminar essa parte do estudo. Especificamente mesmo o desabamento das terras, que ainda não abordamos em profundidade. E é nesta área que aquela zona do rock santeiro mesmo cai. E que também que é um assunto atual e é um aspecto que realmente também podia ser interessante para o estudo. É uma coisa que a gente vai enquadrar mesmo. Vai enquadrar porque faz parte daquilo que são os objetivos específicos do próprio estudo. Porque, no fim, é a forma como as atividades podem ser naturais, mas também podem ser artificiais, como transforma a natureza e depois também como isto, o impacto que isso tem na vida socioeconômica das pessoas. Faz parte dos assuntos que vão ser abordados. Isso é uma questão à volta destes dois projeções. Qual é a diferença? Qual é, qual é a data de cada um, hein? Porque não está anotado. Não, a data de cada... Praticamente, não sei bem dizer a data dos dois slides, porque acho que não foi possível verificar a partir daqui, mas o que a Ana queria demonstrar com esse slide é que essas duas áreas já existiram algum dia. Mas essa parte aqui, como podemos ver, já desapareceu neste slide, neste mapa, e isso foi resultado de atividades da corrente maré. Mas em termos do temporal entre os dois, são horas ou são... Não, isso não são horas, acho que são anos. Vou verificar isso bem. Porque é curioso que, de facto, estes são barcos, hein? São, de facto, na mesma posição nos dois mapas. Hein? São? Yeah. Estes são barcos, hein? Senhora, desculpa, com base na apresentação destes dois mapas, o objetivo concreto era fazer equipamento esse slide. Ficou último, porque é um impacto que provavelmente possa, não se sabe, mas é um estudo. Segundo, isso é uma hipótese. Uma hipótese que possa, porque, assim, que possa vir a acontecer daquilo que é o fruto, que está se falando as alterações na zona costeira de Luanda. Então, provavelmente pode vir a acontecer aquilo que é a erosão da terra aqui, nesta zona, na faixa. Porque vem assim. É um estudo que se fez, não se sabe. É isso que é uma hipótese. Então não se sabe. Então é porque se fez esta comparação. Uma zona que hoje existe e que um dia possa não vir existir, como disse o senhor André. Essa área aqui, pelo menos, dá para ver aqui que no já. Porto, já no Porto de Luanda. Um tempo já existiu. Essa área aqui. Mas atualmente. Quando essa pergunta, quando essa foto se tirou, já não existe. Não, é a mesma foto. Tirada no mesmo momento, tanto é a mesma foto, é a mesma foto. O que estou a dizer, não estou a dizer. Houve um preenchimento no escritório, daquelas quatro aí. Do Porto de Luanda. O que estou a dizer. Fazer uma projeção possível, né? Sim. Aqui há duas coisas. Primeira coisa, há uma linha. Que é mesmo do mapa, mas há este preenchimento aqui que diz a hipótese de vir a acontecer. E as diferenças que se demonstra aí é a forma como a atividade da corrente pode vir a afetar. É aí onde existe a hipótese. Mas o que eu estou a dizer é que esta mesma área, se vamos para outros slides, são as áreas que também já foram... Já sofreram as atividades do primeiro do avanço do mar e a construção da própria baía. São essas áreas. Yeah. Mas esse preenchimento aqui, essa zona aqui que estamos a ver em amarelo ou castanho, não significa a diferença da linha costeira, não. Provavelmente poderá estar mais à direita. Sim. Mas isso por força do movimento das correntes ou também por incidência da ação humana? Pode ser as duas coisas, mas pelo menos a hipótese aqui diz pelo movimento da corrente, isso já poderá acontecer. Quer dizer, eu acho que é difícil projetar isso pensando no crescimento humano. Né? É mais com base é uma hipótese que... Mas a hipótese é para, por exemplo, essa hipótese foi feita para daqui a quantos anos? Quer dizer, como se diz, é um estudo, realmente o trabalho em si só existe, né? Que é uma coisa bem clara. Realmente, é uma hipótese. Quando se fala hipótese... Então, mas a hipótese, vocês quando fizeram a hipótese, tem que dizer essa hipótese. Nós estamos a prever que isso pode acontecer daqui a 20 anos. Tem que ter um calcó, mas tem que ter uma data. para fazer uma projeção como essa. E a pergunta é, quando se fez essa projeção, qual foi a data que se pôs para se fazer essa projeção? Porque você, isso não pode acontecer daqui a um ano. Então, essa é a pergunta. Na verdade, essa projeção só pode se concretizar depois de fazer alguns estudos mais aprofundados, porque eles estão preliminares. Você não tem o módulo que vocês já desenharam aí. Já tinha que ter alguns como é que eu posso dizer? Não é dados, por exemplo, para você dizer como que isso pode acontecer com base na corrente, né? Isto é o efeito que pode acontecer com base na corrente. Mas esse efeito pode se notar daqui a quanto tempo? Isso é um outro dado que você tem que indicar, senão a hipótese não é válida. Você não pode só dizer que a corrente pode causar isso, mas pode causar isso em quanto tempo? Acho que tem que ser um reconhecimento da apresentação do trabalho e um ponto de melhoramento também do próprio trabalho. Essa é uma pergunta que se calhar a moça que precisa trabalhar nisso. Eu estou pensando. Acho que na verdade... As mudanças ocorrem dentro do tempo. Em quanto tempo poderá acontecer tal situação, né? Hipoteticamente irá se transformar no que está à direita, né? Mas daqui a quanto tempo? É isso que pode depois levar à investigação. Acho que é isso que eu em algum momento disse, que depois de aprofundar mais o estudo, a gente poderá criar ainda mais hipóteses. É bem possível, acho que podemos reconhecer aqui que se calhar essa hipótese foi muito mais ambiciosa trazer neste momento, mas não podemos qualificar da forma que a Joyce está a apresentar aqui neste momento, porque não se aprofundou o estudo. Eu acho que este slide precisa uma explicação, hein? Para pelo menos indicar de facto isto é uma hipótese de uma projeção temporal que... Acho que daria mais subsídio para dizer isso se nas nossas hipóteses também tenhamos em consideração o facto dessas alterações que, como o Sr. André disse, podem acontecer de duas formas, a natural, não é? E a provocada. Então, se continuarmos no mesmo ritmo de exploração dessa nossa costa, a artificial, probabilisticamente, poderíamos, em quanto tempo, pensar nessa hipótese? Estás a ver? Eu acho que assim aproximamos mais a ideia de se fazer mais estudos. Ok. Na verdade, é uma projeção interessante. É uma projeção interessante. Claro, você. Se o estudo continuar com debates e discussões, pode a partir disto sair recomendações para as pessoas que trabalham, né? Ou que são responsáveis para as modificações que estão a acontecer na costa de Luanda. Por exemplo, se as correntes forem de muita intensidade, não é? Pode-se depois aconselhar criar vãos ali embaixo para fazer com que as águas passem para o outro lado e continuar com o percurso. Não sei, pronto, também só uma hipótese. Mas eu acho que essa projeção é interessante. Se for bem explicada, vai ser bom. Eu queria saber se o nível do ambiente tem ocorrência disso ou quando fazem os outros trabalhos informam o Ministério do Ambiente desse tipo de trabalho para se fazer estudo na gentrificação. Parece que posso explicar que este estudo está a ser feito em colaboração com o Ministério do Ambiente e o Instituto Nacional de Hidrologia. De facto, estas apresentações estão a ser preparadas para um workshop que estamos, de facto, a testar aqui no DW para apresentar num workshop que parece que vai acontecer no mês que vem no próprio Ministério do Ambiente, na direção do ambiente, direção ambiental. Okay. Mm-hmm. Bom, André, eu acho que... E também olhando um pouco nos estudos que a DW fez no passado, sempre dedicou uma atenção especial para as questões sociais, né? E o André disse que nesse estudo também se vai prestar atenção. Mas até agora parece que não temos muita coisa a dizer ainda em relação a isso, né? Tipo, possíveis impactos negativos para a área social, para as famílias que vivem ali e tudo mais. Não sei se pode avançar alguma coisa que já constataram. Acho que... É que as pessoas terão que ser desalojadas ou realocadas daí. Sim, mas isso é que a gente quer buscar com dados reais, com dados primários. Quando a gente estiver a fazer as próprias entrevistas, isso é que ainda não se fez. E não queremos adiantar nada nesta vertente sem que a gente chegue no terreno e faça o levantamento. De facto, temos o questionário já preparado e já está programado, e parece que também no mês que vem, ou em setembro, vamos lançar o estudo de base nas comunidades. Então é a próxima fase, né? Por além das entrevistas pontuais que vão se levar a cabo com os moradores dessas várias específicas, vai se levar a cabo um inquérito mesmo, quase da transversal da cidade de Lyon. Então, mais alguma questão? Eu acho que é bastante interessante esse estudo. Acho que não só fazermos, acho que o piloto agora aqui em Luanda, mas em outras costas que nós temos, onde também temos uma densidade populacional grande, seria bastante interessante. E acho que o Adriano aqui disse, a questão mesmo de tentar identificar quais às vezes as áreas, mesmo já pela projeção que se fez, essas áreas que foram projetadas, se há muita gente a viver ali, quantas dentro dessa área, quantas populações talvez seriam afetadas por um incidente como esse. Iria ajudar bastante em fazer políticas, em trazer mudanças para essas populações, e acho que é um daqueles estudos que uma pessoa vai poder seguir bem de perto, e talvez até se pudessem depois enviar o convite para a apresentação no Ministério, seria bastante interessante um estudo como esse aqui em Luanda. De facto, este estudo é um estudo do o programa que estamos a desenvolver junto com o Ministério do Ambiente para a zona costeira, hein? Do Cabinda até... neste momento estamos a estender até Benguela Lobito, e temos interesse de chegar realmente até Namibe também. Hein? Bahia, Lufthansa também? A ideia é de fazer a toda zona costeira, hein? A BP tem um interesse em particular, costeiramente também. Eu tenho um projeto que está trabalhando nesse sentido. Não sei qual. Eu acho que é um dos. Eu acho que é um dos tópicos que nós não temos assim muita informação, e que, mesmo com as diferentes educações que foram feitas, principalmente na área da Xicala, podemos talvez já responder algumas dessas questões com esse tipo de estudos, dizer que não, essas populações precisam sair porque por causa de possíveis impactos dessa natureza. Eu acho que é importante um pouquinho nesse sentido. E obviamente, BP, em questões ambientais, nós estamos interessados em ouvir e ver o que é que podemos fazer nessa vertente. Sendo uma cor verde da BP. Sim. Faz uma pergunta, se por favor. Podemos entrar no México, né? Na mesma linha, eu não sei como é que está feito agora o guião, principalmente para os grupos focais. É bom no final do guião colocar uma observação, não é? Para ser colocada as pessoas que estiverem a ser abordada nos grupos focais. Se conhecem alguém que viveu uma cena, né? Alguém que possa fazer um depoimento, por exemplo, porque os depoimentos agora têm um impacto muito grande. Pessoas que viveram a cena, pessoas que tipo, estavam ali naquele dia, a casa desabou, eles estavam lá e podem contar isso, né? Gravar isso como um depoimento, isso tem um impacto muito forte nas apresentações. Seria bom que se prestasse atenção a isso. De facto, a Ana fez exatamente isto. A semana passada, Ana e o Weber apresentou o trabalho feito em Cacoaco e naquela zona do Vale do Morte, que foi inundado em 2007. E, de facto, voltaram para aquelas famílias que foram deslocados e desalojados durante aquele período e para capturar realmente histórias em, das famílias e as memórias delas, e foi bastante interessante. Só um pouquinho só para responder esta questão do do objetivo do estudo, hein? Era que, de facto, nós sabemos que esta zona do litoral está muito afetada pelas mudanças climáticas, hein, nos últimos anos. Mas também é a zona onde as populações ocupou durante quando fugiram durante os anos de guerra, e muitas das famílias com menos capacidade financeira ocuparam aquelas zonas de alto risco, hein? Que está a ser afetado cada vez mais pelas alterações climáticas. So, isto é um estudo realmente para olhar para o impacto socioeconômico, não só ambiental, sobre aquelas comunidades. Hein? A ideia é de olhar para aspectos de adaptação, como o governo, como as próprias comunidades, podem investir, adaptar aqueles assentamentos para tratar ou evitar os piores efeitos do mudança climática. Isto é o objetivo do programa. Já começou e temos um prazo de 3 anos, a Ana e o Weber fizeram realmente estes estudos pontuais que aproveitando hein, os sistemas do consenciamento remoto, hein, principalmente, são bastante interessantes. Vamos encerrar o debate de hoje. Fiquem todos atentos no processo desse estudo. Obrigada, professor.